minha mente não para, mais uma noite sem sono. Minha esposa foi dormir e eu novamente compondo, acreditando no quase impossível. Liga o poeta e o Lucas louco, passou mano esse feat comigo. Em meio à tempestade vem surgindo as ideias monstras. É muito sentimento nessa porra, tô vendo esperança. Quatro cadernos em um mês rabiscado, escrevendo e refazendo, tudo bem elaborado. Métricas paranormais na minha mente, eu não tô controlando meu cérebro, tá muito contundente. Raciocinando umas ideias fora do normal, bem longe do meu cotidiano e desse mundo global. Tô vivenciando a pior fase da minha vida e escrevendo o meu melhor álbum. Cê acredita que essa fase ruim pra mim foi inspiração? E as madrugadas escrevendo foi alívio pra minha depressão. Chorando sozinho eu caminho pela rua, sem ninguém pra conversar, minha vida continua. Escrevendo músicas com lágrimas no rosto, motivado pelas lindas palavras do Lucas Louco. Compartilhando dores e desabafando, tentando viver da música, tá sempre acreditando. Talento raro vejo no poeta louco, que já tá com barba branca, mas o verso tá bem cabuloso. Tiranossauro mil anos na caminhada, quando nós se conheceu não tinha um fio de barba na cara. Enquanto vocês dormem, eu sigo na direta, quando vocês acordar, eu vou ter eternizado. São 8 horas da manhã e eu ainda tô drogado, pedindo ao senhor pra não ser mais um viciado. O chicote estrala quando nós tá privado, mano que me abraçou deixou o meu carro crivado. Terror nenhum, pô, Deus tá do meu lado. Ainda não virei saudade, também não virei passado. E eles têm me invejado, o pé que dá fruto é o pé mais apedrejado. Cê não é porra nenhuma, a vida é meu verdadeiro inimigo, que deixou minha avó e meu vô em estado vegetativo. Nós estamos correndo perigo, imagem e semelhança, eu pareço com Deus ou Deus que parece comigo. E eu não quero ser vingativo, como não se corromper nesse mundo tão negativo. Pelo Altíssimo acolhido, e desde o ventre da minha mãe fui escolhido. Deus abençoe El, tamo junto meu amigo. Sua amizade, seu respeito foi significativo. Perdoa os versos, mano, eu tava deprimido. Vamos aproveitar hoje, mano, enquanto nós tá vivo. Salve para os guerreiros, firme e forte na responsa, na busca pelo progresso e tudo que ele proporciona. O que nos decepciona, a tal da indiferença daqueles que até respeita, mas só fala na ausência. Eu sei, sou problemático, às vezes sistemático, mas tento ser verdadeiro em tudo que faço. Defeito por defeito, eu também tenho os meus. Problemas por problemas, você também tem os seus. Já que fomos escolhidos, foi nos dado esse dom. Cabe a nós lidar com as bênçãos e com as maldições. Pra nós é mais difícil todo dia o sacrifício, mas sem arrependimento ainda acredito nisso. Cada fio de cabelo branco uma preocupação, com crises de ansiedade fugindo das depressão. Tensão desaparece quando faço uma oração, sinto a presença de Deus e agradeço pela unção. Glória. Um forte leal, sincero abraço aos meus mano, que por algum motivo tá passando por um momento de turbulência. Aí, paciência. Deus é justo e verdadeiro, ele que comanda os ponteiros. Certo, parceiro? Muita calma. Muita calma. Paz.